created with free version for non-commercial use. Bate dá um estronda. Você conquistou apenas meu sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor teus braços. Quero você do meu lado enquanto existir. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe. E você me conquistou, me fez louco de amor. Created with free version for non-commercial use.